Tango Daddy out. Zona 55, chama o controle? A uma milha e meia de onde é terra. Zona 55 afirma, controle, 208, bambu. Zona 55, decolou mantendo a proa. 3155, boa tarde. Fui na proa de Leda, vou para o 340. Direto Leda, só da 340, agradece na 3155. Está livre, na 755. Salvador, 118.900, tem meu posto. Rota 1009, ajuste, qual a intenção? Ativa, após o banho eu tenho mais dois, no ILS. Quer pousar na 35 ou aguardar como quarto em Itapuã? Eu aguardo sobre o farol de Itapuã, enquanto seja 60 em cima de mim. Afirma, 1009 no ajuste. 1009 Delta. Mike, Juliette, Mike. Já tá pronto? Tá pronto. Excelente, mantém a posição só um minuto. 755, pouso autorizado no zero, a centena, 10 nós. Leve pouso, pista no zero, gol na 755. Grupo Zoaus? Aos 21, controle. Correção solo, 1219. 219, grato, azul, 699. Terra de São para aproximação, chame torre 1895, tomo pouso, muito grato pela colaboração. Nada. Cheguei a táxi civil, Alfa Juliette até o gate 01. Alfa Juliette até o gate 01, o azul 698. No 7 é o segundo, ajuste no 009. Continue aguardando pista livre. Guardando para 3217. Mike Juliette Romeu, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto, confirme PLB. Mike Juliette, Mike, afirma. Gente, reporte pronto. 317, informa tráfego, helicóptero à sua direita. Serra Quilo 76, mantendo o espera 500 pés no litoral. 2-3, direita 219. Direita 219, 75. Bom, Salvador, é o gol 1755, livrou e estamos à sua escuta. 1755, prossegue ataque civil, Alfa Juliette, até o gate 06. Alfa Juliette, confirmando 06. Final do procedimento, chame Toy Salvador 118.95, tambor posto. 18.95, obrigado, boa tarde. Torre o último quilo do Lula, está duas milhas de terra. Zulu, segundo, continue aguardando pista livre, 1009. Quatro, 4. Autorizado direto do destino, Kilo Serra Lima. Informe seu chamado de pouso. Mike Gillette, Mike, atenta a cheira do Boeing, precisa de quanto tempo para iniciar? Decola e mantendo a proa, informa o helicóptero à direita do eixo, decolagem mantendo 500 pés. Ajuste 1009, o vento na centena com 12. Do Kilo Serra Lima. Restrição ou pode decolar e cumprir o perfil? Não, decola e mantém a proa para separar do helicóptero. Afirmativo. 3217 aos 25, direito 219. 219. Aqui é com Delta, forma o tráfego, um Citation, vai decolar da 17, mantém a proa. Tá ciente, o Mike Eco Delta está sobre o casquinha de Siri, para esquentar. Ciente, reporte quando visual com o Charlie 402, final dando zero. Já tá visual. Esse é o último pouso para 10, você vai cruzar o eixo da 10, a retaguarda do Charlie 402. Ok, então vai iniciar o 360 pela direita, sobre a praia de esquerda. Ciente. 3-1, acione a identificação, chegada Mari, desce inicialmente para o nível 1-1-0. Ficou na Mari, desce para o 1-1-0, passarei 2-2-3-1. Descendo, desce agora, senhor? Ideal. Do ideal para 1-1-0, passarei 2-2-3-1. Do 1-0, trem baixo, uma de todo mundo. Mike, Juliette Mike, já superou o tráfego, curva direita, prossiga perfil da Arbor, controle 120, decimal 8, bom voo. Grato, Mike, Juliette Mike. Autorizado 360 para Confim, via Pesulo 16, decola da 10, primeira curva direita, Dael Leda. Leda Bridge, em Bridge, intercepta Pesulo 16, 5053 acionado, 08, para o gol 1055. 1055, confirme somente o transponder copiado. 5053, copiou. Gol 1055, atendimento correto, reporte quanto para puxar acionamento. Reportará. Mike, o Kilo Serra Lima. O ajuste em Salvador, 1009. Zona 55, chame Recife, frequência 133, decimal 25. 13325, Tantra, Zona 55. Autorizado o tratoramento até o gate 08, no gate 08 autorizado acionar em coordenação com a equipe de som. Reporte para ataque através do 08. Ok, vamos puxar até o 8 lá, tá? Salvador, Felipe, 5364. A possibilidade vai direto para a São Duna? Autorizado, 5364, direto Duna. Obrigado, aqui já existe a informação. Direto Duna, 5364. B2231, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 14 milhas, com rumo oposto, mantendo uma centena, é um Bravo Eco 9 Lima. Vamos com o tráfego do equipamento, passarei 2231. Eco Delta, pouso autorizado na 17, uma centena com 12. Delta. Zulu, 29, direita, 219. Alfa Juliette, até o Pote 3. 7, uma centena 10-9. Delta. Informação em curso é Quebec, está pronto para a Copa? 077, autorizado Salvador para o Galeão, no nível 360, via UPE Zulu 10, após desmate, direto Lugas e direto Babacena, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com curva à direita na saída da El Leda após Bridge. Transponder é 5064, controle 120.8. Cara de bate. Não, 077, não compreendi o que o senhor perguntou. Após a posição de desmate, qual seria a rota? Então, 077, após desmate direto no Vitor, direto Barbacena, e após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Alô, 077, cotejamento correto, pode voltar para o estacionamento. Alô, 077, informa que a aeronave que solicitou o feedback, o senhor é o número 2 no setor, aguarde por gentileza. Trepicico 364, 10 graus esquerda, está formações por 10 milhas, após retornar lá por onde duna. 7, Trepicico 364. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, controle. O tráfego conhecido no setor, dá presente, chame Ilhéus na frequência 1201 para informar o pouso. Caso negativo, frequência de coordenação. Tem um bom pouso. Bom, 077, em coordenação com a equipe de solo, autorizado o trator até através do gate 08. No 08, acione e reporte para táxi. Informo que táxi será como número 2, seguindo um Airbus 320, já no através do 08. Paulo Salvador, gol no 399-08 para o estacionamento. Gol no 399, aguarde para o início do feedback. Padrão, gol no 399. Aerotaxi do Xané 6314, com 120 a bordo, 3 horas de Recife. 3 horas de Recife, 120 a bordo? 3 horas. Gente, Xané 6314, prossegue ataque via parte 1 no Indy Alpha. No ponte de cara, chame a torre 1-9-6-1-9-5, altímetro 1-0-0-9, morro. Obrigado, senhora. 6-2-9-5-6-3-1-4. S-3-5-3-1-4. Boa tarde, Gol 1395, acione verificação, chegada Mari, desce até o 050. Turno autorizado. Oh. É, tá voando helicóptero agora. Tá pronto para posicionamento, tá aceito o tráfego da 1, né? Já saiu na traseira do 1, tá tudo bom. Gente, tem um tráfego da companhia, Mod 737, que estava no gate 09, tratorando até através do gate 08. Bono 399. Bono 399, após o início do táxi da Mod 737 da companhia, coordenado com a equipe de saúde, reporte para táxi. Gente, Bono 399. Xané 6314, ponte de espera pronto. 6314, autorizado, ingresso, decolagem. Alinhar e decolar o 6314. Salvador, tá 3-1-4-5, tem informação de autorização. Tá 3-1-4-5, informação que a LEC confere, aguarde um minuto para a cópia. Aguardando, estamos prontos para a PUTI e a SARAMA. 3-1-4-5, prepare a saída da EOLEDA BRIDGE, nível autorizado é o 3-8-0, aguarde um minuto para a cópia. Pode iniciar. Confirmando, 3-1-4-5, iniciar o pushback, confirme a posição, por favor. Posição 2. Gente, 3-1-4-5, informo que é um bom de 737, pronto para o táxi, no, para o ponto de espera, aguarde para início do pushback. Guardando. 70-5364. Gente, 6-3-1-4. Gol 1395, desça para 2000 pés, o ajuste 9009, está autorizado ao final do ILSXR. 2000, menor, autorizado final, ILSXR, gol Passarela 2231, vento 1-10 graus, 149, livre pouso 90. Livre pouso 90, passarela 2231. Funcionamento 314, decolada 240, controle transfere 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a volta. E pro B? 1077, prossegue táxi via Pati 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chamamento 118, decimal 95, altímetro 1009. Índia Alfa, Pati Índia Alfa, interceptão localizador TRIP 5364. 5364, complete a final, chame torre 1-1895, tem um bom posto. 1895, bom trabalho, obrigado. Salvador, boa tarde, TRIP 5364. TRIP 5364, muito boa tarde, continua a aproximação, segundo para pouso na 1-0, ajuste 1-0-0-9. Conseguindo a aproximação número 2 para pouso, TRIP 5364. 9, grato. Aqui o Zulu, autorizado o táxi até o... Taxway Quebec via Pati 1, Taxway Lima, Mike, Quebec. Na Quebec para cruzamento 9735, chame a Toy 1-18 desse 95. Salve Salvador, gol 1925, autorização Brasília, sem informação Quebec. Ciente, número 2 para cópia. Para cópia, ainda para gente. Confirma a aeronave, por gentileza, que chamou? 1925 da Gol. Gol 1925, a saída prevista é a abordo transição Helen. Ok, agora Helen. Motor de Salvador, Oxané 6210, ciente da Quebec. Boa tarde, Oxané 6210, acione identificação, chegada a Mari, Wina Pro de Itape, desça para o 050. Trato, Proditab, identificou, descendo para o 050. Passaria 2231, no solo 42, liga direita, chame solo 21-19, via Delta. Ok, via Delta, 219, vai chamar. Por gentileza. Ok, você tinha passado que era sol, era na retaguarda. 3142. Faz a passagem da aeronave, fica no posto, autorizado para o Golo 399-08. 399, autorizado, início do pushback. Entro no 399. 3145, foi na nossa equipe de solo, reporte para ataque. Confirme, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 3145. 3145, autorizado, Salvador para o Galeão, no nível 380. Via eu peso 1-0, após desmap, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Transponder é 5072 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 380, vem para o Américo, curva à direita, da Euleda bridge. Após o peso 10, Lúvito Barbacena. 208, controle de saída 5072, transponder está na 314. Na 3145, cotejamento correto, confirme já iniciando o pushback. Vai iniciar no 2 aqui, a senhora já autorizou. Gente, 3145. Passaria do 22, Paulo Salvador, boa tarde, passaria do 2201. Passaria do 2231, prossegue a táxi via Alfa Juliette até o Pati 3, posição 04. 2231, corrigindo, Alfa, Juliette, parte 3, remota 04. Para putback, acionamento na 0, desconsidere. Confirme para o sol? Desconsidere. Do 0-1 925, pronto 4? Pronto 4, 925. 0-1 925, autorizado Salvador para Brasília, nível 360, via Zulu 1-7. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, correção, saída Arbor, transição elétrica, transponder 5075, controle 1-2-0, decimal 8. Lima Kilo, Zulu autorizado, cruzamento da 1-7, estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Primeira curva direita, 507, transponder, 208, do 925 da Gol. 925, confirme somente o nível copiado? 360, senhorita. 925, cotejamento correto, reporte fãs para puxar o estacionamento? Samara, 925. Tranquilo Delta, a informação em curso é Quebec. Tem um plano do senhor já com horário vencido de 1-7-0-0. Se eu tenho um plano novo, alguma delia? Sim, tirei. Procurar aqui no sistema, aguarde um minuto, por gente. Paulo Salvador, 355-364, livrou, na sua escuta. 355-364, prossegui ataque via Alfa, Juliette até a posição 06, no Pate 3. Alfa Juliette até 06, no Pate 3, 355-364. Oito, três, zero, cente, Vitor Kilo Delta, aguarde um minuto. Estabilizou o gol 395. Gol 395, completa final, chame torre, 118, decimal 95, tamo bom. Obrigado, boa tarde. 1-0-5, decola da pista no site. O corredor forte, mantendo restrição de 1 no meu pés, aguardando liberação do controle. O transponder é 5521, controle é 1-2-0, decimal 8. Autorizado por Odiduna, descida para 2 mil pés, sem restrições, o ajuste 9009, informe no localizador. Trato por Odiduna para 2 mil, informar o localizador 6210. Controle 3-0, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigada, um bom dia, gol 1-077. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Salvador, boa tarde, o 395, final baixou e travou a missão. Gol 1-395, muito boa tarde, vento 1-10 graus, 139, livre pouso na 1-0. Livre pouso, 395. Presente Leda, gol 1-077. Salvador, Flight Control, Stand 3-5-0, Quebec, Flight. Stand 3-5-0, da Flanoge, Concordant, Clear, Mario, Arrival, Down to Flight Level 0-5-0. Clear, Down to Flight Level 0-5-0, Mario, Arrival, Down to Flight. Stand 3-1-4-5, pronto, Flight, Stand 3-1, 3:50, Campinas, Altea. 009, reporte em ponto, espera da papá. Oi, 118, decimal 95, altímetro 1009. 18, 95, quem é que uniforme, prossiga. Center. Gol 925, tá pronto, pushback, acionamento no 05, senhorita. Gol 1925, ciente, aguarde o parâmetro do pushback. Vai aguardar. Salvador, gol 197, 5-5, informação, a Quebec autorização para confins. Informação Quebec, confere, aguarde o minuto para a copa número 2. Ah, tá escuro. Salvador, gol 1399, está pronto para o ataque, com 182 a bordo, 4 horas e 20, autonomia alternando o galeão. Ouro 399, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha. Ponto de espera chamei a torre em 1-8-95, altímetro 1-009. Seguirá como número 2, à frente 1-2-3-2-0 da companhia TAM. Seguindo como número 2, da parte 1 do e bravo. Ponto de espera 118-95, 1-0-0. 1-925, após a passagem do Boeing 737 da companhia Sonheta Guarda, em coordenação com a equipe de solo, reposto para ataque. É, após o gol, mas puxar e chamar a parte, uma vez de bola. Para pushback, acionamento na 055 no 11. Gol no 055, autorizado o tratoramento até através do gate 08. Sou através do 08, autorizado acionar e reporte pronto para ataque, em coordenação com a equipe de sol. Autorizado o tratoramento até através do 08. Após autorizado acionamento, reporte ataque na 055. Escanque uniforme, confirme o pátio. 3145 após o pouso do Boeing da Gol na curta linha e mantém cabeceiro na 0. Após o gol ali mantém, 314. Afirmo. Você tem condição de incrementar para 250 nós? Afirma aqui, vamos aumentar agora. Kilo Delta, ajuste na 009, reporte ponto de espera da Papá. Responder é 5112, o controle 120, decimal 8. Pare e chame no ponto ideal desse lado. Desça para o nível 060, Pastor 14. Temos o contato radar 66 milhas de Salvador, Pastor 14. 95, altímetro na 009. Alô, Golo 395, Detrona, escuta. Golo 395, prossegue ataque de via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes. 7, 3, 2, 1, 7, número 2, para a cópia, aguarde. Aguardando. Salvador, 6999, número 3, para a cópia, aguarde, por gentileza. Bom, no 055, na escuta. Na escuta, na 055. Na 055 tem como realizar o pushback um pouco mais a retaguarda, dando passagem ao gol que taxiará até o gate no 0, após prosseguir o tratamento até o através 08. A aeronave vai entrar em qual portão? 1-0. Positivo, então vai fazer o pushback um pouquinho mais na retaguarda, no 0. Gente, no 055, grato. Ah, por isso. Bom, no 395, autorizado prosseguir o táxi via Alfa Juliette, atento ao Boeing 737 da companhia, finalizando o pushback no gate 05. Agilize o táxi, por gentileza, até o gate 10. Sim, autorizado Alfa Juliette, 10. Agilizar a frente do colega, 395. 1925, reporte quando a passagem do correção à entrada do pátio principal estiver livre, por gentileza. Sim, vai reportar. 925. É pra deixar ele pra trás do garoto? De forma da passagem pro Boeing 737 da companhia ingressando no pátio pessoal. Ok, vai afastar. Gente, direto ali da 3 ou não? Quase. No 077, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25. 133-25, vou no 077. Da pista no 0, com curva à direita, saída da Leda após bridge. Em bridge, intercepta o seu no meio. Transponder é 5073 e controle 120, decimal 8. 360 para Confins, Zulu 16. Controle 10, primeira curva à direita da Leda e depois bridge, intercepta o seu Zulu 16. 5073 no transponder, 1208 é o controle, o Google 755. Bom, no 755, o cotejamento correto, reporte quanto para o pushback e acionamento? Foi, acionamento. Bom, doutor, campo 3190, cruza 170 para 150, vamos passar. Contato, campo 3190, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Agente da Mari, 060. 290, estabilizado o localizador e tem a pista vista. Fechamento 6290, completa final, torre 118, decimal 95. 18, 95. Azul 4206, está autorizado ao final do ILSX Rei, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, reportada no localizador, Azul 4206. Do Acheta, a liberação do controle, chame o mesmo no 20.8, bom voo. 208, Bravo, boa tarde. É 210, muito boa tarde, vento 100 graus, 13 nós, livre pouso 110. Sente livre pouso, pista 10, o 6, 210. 32 no site, cotejamento correto, com frequência do controle 120.8. 208. 32 no site, reporte control pushback acionamento. Passará. Solo Salvador Gol 1925. Para o táxi com 189 agora, 129, temos 3 horas e 40 minutos alternando Campinas. Certo. Boa tarde, Victor Kilo Delta. Mantenha 1.000 pés no corredor Axé. Aguarde para a ascensão 105. Guardando a ascensão, Kilo Delta. 895, 925 da Gomboa. Bona 399 visual com Airbus da Oceaniana final da 10. Visual, Bona 399. Assim que autorizado pela torre, decola de imediato. Temos um tráfego já se aproximando próximo a 2. 99 copiou a torre. Assim que autorizado, decola de imediato. Decola de imediato, Bona 399. Gente, então após o pouso do Airbus da Oceaniana na 10, seu alinho mantém cabeceira. Aguarde minha autorização para decolagem. Gente, após a passagem do Oceaniana nacional, alinho mantém na 10, Bona 399. Pronto, cópia. 6919 autorizado, Salvador para Campinas, no nível 340, via UPS 116. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL, lei da pós-brisa. Em brisa intercepta UPS 116, após Belo Horizonte, direto 30, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5117, controle em 120.8. Azul 6919, cotejamento correto, após pronto para pushback e acionamento. Kilo Delta, informe em sua proa ideal para o destino e seu estimado de pouso. Proa 310, isso é pouso aos 2000. Autorizado direto destino, proa 310, ainda mantendo 1.000 pés, Vitor Kilo Delta. Proa direto, mantendo 1.000 pés, Delta, correndo só estimado 19. 1950, copiado. 3190, desça para 3.000 pés, o ajuste no 009. Para 3.000, copie 9, 3190. 4206, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 11895. Vai chamar Torre Salvador, 1895, azul 4206. 3560, Roy Clear, final alert approach. We do it to approach speed down to 2,000 feet. Down to 2,000 feet, speed for the approach 350. Azul 4206, muito boa tarde, o ajuste no 009, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing da Gol iniciando rolagem no momento. Guardando pista livre, azul 4206. Por uma aeronave que ainda não iniciou o pushback. Ok, grata informação, 6210. Santana 0, 925, tá bom. Uniforme chame para o táxi. Boa tarde. Gente, tá 3217. Para o pushback, acionamento na ponte meia. 1755 aguarde para o pushback. Na escuta. Azul 4206, vento 100 graus, 149, livre pouso na zero. Livre pouso, azul 4206. Uno 399, decolado aos 1900, transfere controle 120, decimal 8, bom voo. 208, com 399, muito obrigado, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde, Golo 399, cruzando 1510, saída da El Leda. Boa tarde, Golo 399, contato radar, vou para o nível 360. 360, Golo 139, ascensão. 31, Quebec, Barreiro. 231, informação Quebec, confere, aguarde um minuto para cópia. Desça para 2000, o ajuste no 009. Para 2000, com 1009, informarei no INS 3190. Pastor no 4, desça para 3000 pés, o ajuste no 009. Autorizando até 3000, com 1009, X-ray 10. Thunder 560, QNAGEN 009, continue approach. Ok, seguro, será? Continue approach, 3560. Em algum uso, retaguarda em coordenação com a equipe solo, reporte para ataque. Após o gol, inicia, reporte para ataque, está 3217. 1755 na escuta. Na escuta, prossiga. 1755, após o Boeing 737 da companhia, passar a sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Após o colega da companhia, em coordenação, reportando a moça, ataque, chegou 1755. 1755. 2-1-0, informa que a aeronave já está iniciando o pushback. Positivo 6210, tá mantendo a alfa. Quase 206, solo ao 03, livre à direita, chame Solano 2119 e a Fox. No 0 com curva à esquerda, saída a Momo, transição VATAP. Transponder 5065, controle 120.8, após VATAP intercept. Whisky 4-2, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. 2-0-0, 4-10, seja após o momo da FATAP do dia 8-4-2. Controle 208, pode confirmar o transporte. 5-0-6-5-2-2-3-1. 0-QNZ-1009, wind 100 degrees, on 4 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, turn 3560. 4-2-0-6, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da direita. De Alfa, reporte antes da direita, 4-2-0-6. Salve. Número 2 no setor para pushback, acionamento, aguarde por gentileza. 560 on the ground, at 05, turn right, contact ground 121.9. Turn right, 121.9, down 2560. Salvador Ground, good afternoon, 10-3560, vacation for an end. 10-3560, approve the taxi via Alpha, report before taxiway Judith. Taxi via Alpha, report before Judith, 10-3560. Pastor 1-4, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, tomar no localizador. 3190, passando Duna, completo final, chame a torre 118.95, tambo pouso. Torre 118.95, obrigado. Corretor 3190, baixado e travado, vai para a Índia Serra. Então, 3190, muito boa tarde, o ajuste no momento 1009, o vento em Salvador 090 graus, 149, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3190. 6 horas e 10, alternando Brasília. Confirme autonomia? 3 horas e 10. 3217, autorizado táxi até o ponto de esfera, via Índia, no ponto de esfera Chametunha, 18.95, altímetro 1009. 1009, ponto de esfera via Índia, quando lá, 7.2.5.1.7.5. Controle Salvador, muito bom dia, 1925, decolando o perfil da Arbor Elefa. Boa tarde, 1925, contato radar na decolagem, suba para o 360. 360 sem restrição, 925, boa. Delta Mike, subindo somente para uma centena. Uma Mike, copiado. Um a bordo, Guarulhos alterna com 3:30. 3217, 3:30, Guarulhos. 171. Ciente, prossegue ataque de Índia até o ponto de espera. Então, ponto de espera chame a torre, 1-9-8-9-5, altímetro 1009. 8-9-5, obrigado. 1-0-5-5-9-1-9-5-5-9-4. É passagem, o Janessa, que sendo até o gate 04? Ciente, 1-9-7-5-5. 2000, com 1009, autorizado ILF a custodia policial, né? Sendo tráfego. Dono 399, chame o centro Recife, frequência 133.25. Para o centro Recife, 1-3-3-2-5, para o 399. Após 1-4206, após a passagem da Boeing 737 da Gol, ingresse via Juliette no gate, para o gate 08, no pátio principal. Down 3560, continue taxi via Juliet to gate 03. Via Juliet to gate 03, down 3560. Pronto, 055. Vicente, voo na 055, mantém ponto esperado 10. Vai, Matheus. Só 3190, Saulo 10, Lívia direita, chame Saulo em 121, décimo 9. Saulo 219, 3190. Salvador, meu pastor, 4. Salvador, o TAM 3190, então. Informar só meia dúzia de milha à sua frente. 200, sem lema. Pouso, ajuste no 009, o vento Salvador 1 no 00 graus, 139. Tá, continuando, estabilizado, passando externo, aguardando autorização para pouso, passando no 4. É para manter a proa ou esquema que ele fala, senhor? Afirmativa, manter pro a liberação do controle, chame o mesmo em 120.8, decolada 011. Ok, obrigado. Aman, desça para o 050. Agora na proa de Aman, para informar em 12 dias essa proa para ele dar uma formação. O senhor tem constante a proa ITAP depois? Afirma, pode ter Aman também, se você continuar a banda presente. Controle o isque aqui uniforme. Whisky Yankee uniforme, voltado de contato radar, ficou para 410, saída Momo. 410, tá curva na esquerda, então agora na saída Momo. Serra Lima, complete a final do ILS X-Ray, chame Torre Salvador 118.95, tamo bom. Obrigado, 118.95. Alfa Romeo Delta Lima Mike, confirme qual foi o nível final solicitado. Voo no 601, tranquilidade descida, até o nível... Certo, suba para o 360, Delta Lima Mike. O azul 6999 está aguardando, vai aguardar para o pushback e o nosso ponto espera acontecer em congestionado. Por gentileza, aguarde. Acionou 35491, Skunk Ident, clear AMA arrival, down to flight level 050. Clear down to 050, that's left deviation, and 125, about 30 miles to your right. Clear deviation, 35491. Via Upper Whisky 58, nível 390, saída pouca, transição Caju, decolada 1-0 com curva à esquerda, 51, é o transponder, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Sim, estou falando, equipe Upper Whisky 58, curva Caju, decolada 10 com curva à esquerda, 1-208, controle, bom, 8-5. Boa noite, 5-6, acontecimento correto, estou me pronto para pushback e acionamento. Semana 8-5. Está no voo 134 Romeu para reboque da posição 7 para a posição 11. Confirme por gentileza matrícula. Papa Romeu, Golf Uniforme Romeu. O senhor encontra-se em que posição? Na posição 7, reboque para a posição 11. 5, vai manter para o A 275. Ele está formando, hein? Confirme para o controle. É o Gol 925, vai manter a proa 275 para a formação. Faça desvio pela... Você consegue curvar na proa 300 o Gol 925? Não, negativo, a gente vai a gente prende com a formação. Melhor proa é a 275 mesmo, cara. Você faça desvio, Gol no meio, no 2, controle. Prossiga. Faça a curva direita, proa 120, dá presente. Direita 120, 62. Afirmativo, tráfego efetuando desvio, sua proa de 12 horas, 30 milhas em um composto, cruzando nível 150, subida para o 360. Ok, proa 120 agora. Confirmo. O Papa Romeo Delta Lima Mike, controle. Afirmativo. Suba restrito para o nível 160 da presença. 160, Serra Lima, pouso autorizado na 17, uma centena, 10909 na ajuste. 7, autorizado, pouso aqui do Serra Lima. Atmosfera pronta, tá 3, 2, 1, 7. Pastor 1-4, frequência livre. 3, 2, 1, 7, após a decolagem do voo, vai ter que aguardar 3 minutos devido a perfil de saída. 1-0-6-5, autorizado a decolagem, 1-1-4-9. Seria o 10-5-5, já? 1-0-5-5, afirma, autorizado a decolagem. Parecia. Your Eclipse fly direct Duna, down to 2,000 feet, Bonnet 1009, 355491. Direct to the intersection, clear down to 3,000 feet, 355491. O Delta Lima Mike, confirma o tipo de equipamento? É um Fennel. Ô, Whisky, aqui no fone, pode chamar o centro? O Gol no 925, chame agora Recife, na frequência 128.8. E 128.8, obrigado pela coordenação, 925, boa. Boa. O Whisky Anca Uniforme pode chamar o centro? Autorizado, chama agora Recife, frequência 12685 e alternado 12545, Whisky Yankee Uniforme. 1085-2545, Whisky Anca Uniforme. Região 50612. Gol no 612, reassuma a navegação agora na proa de Itape para a chegada Mari, desça para o 050. 050 Itape, mais bom, 1612. Alternando Brasília, confirma? Afirmativo. Sempre os ataques até o ponto de espera via parte principal Índia no ponto de espera Torre em 118.95, ajuste 1-0-09, um bom voo. Parte principal Índia no ponto de espera 118.95, 1-0-09, boa tarde. Boa tarde. 1-3-3-2-5-2-8-9-9. Five 491, you are Boa tarde, Oxenem 143, acione identificação, chegada Bonf, desça para o nível para 4 mil pés, o ajuste no 009. 4 mil com 1009, o 6143 solicita de via esquerda na proa 2.5, está formado, vai. Por quantas milhas? A formação está à direita da posição Bonf, ali, entre Bonf e Pelo ali, vai ter que bater essa proa aproximadamente em 60 milhas. Sua cauda, mandei que de sol, só em perto. Ok, pode passar isso, minha nova. Tá. Vai reduzir 2.500, vai ser no 4.000. Três, dois, um, sete, autorizada a decolagem. O vento em Salvador, uma centena, 12 nós. Autorizado, emulado, controle, 1-0-5-5. Possível gol 1-0-5-5. Gentileza, poderia coordenar com o Recife, Floyd Bridge? Aguarde coordenação, gol 1-0-5-5. 0-5-5.